cada estrela que em mim se apaga não diz o que a fez brilhar. Sentimento me leva, não sei mais de nada. Cada vez que a paixão acaba, não se sabe se vai voltar. Coração vadio é rio, joga as águas no mar. Mas seus olhos, que coisa louca, não consigo me controlar. Somos linhas que no horizonte vão se tocar. Seu sorriso me enche a boca e é impossível não te amar. Sem limite, sem faz de conta, sem parar. Nos caminhos pra nossa casa, deixamos o amor andar. Noite vem depois do dia e nunca é tarde pra sonhar.